Capítulo 57. O justo perece e o fiel muitas vezes morre cedo. Mas ninguém parece se importar nem se perguntar por quê. Ninguém parece entender que Deus os poupa do mal que virá. Pois quem anda por caminhos íntegros descansará em paz quando morrer. Mas vocês, filhos de feiticeiras, venham cá. Aproximem-se, filhos de adúlteros e de prostitutas. De quem vocês zombam, fazendo caretas e mostrando a língua? Vocês são filhos de pecadores e de mentirosos. Adoram seus ídolos com ardente paixão, debaixo dos carvalhos e de toda a árvore verdejante. Sacrificam os filhos nos vales, entre as rochas dos desfiladeiros. Seus deuses são as pedras lisas nos vales. Vocês os adoram com ofertas derramadas e ofertas de cereais. Eles, e não eu, são sua herança. Pensam que tudo isso me agrada. Cometeram adultério em todos os montes altos. Ali adoraram seus ídolos e foram infiéis a mim. Puseram símbolos pagãos nos batentes e atrás das portas. Abandonaram-me e foram para a cama com esses deuses detestáveis. Comprometeram-se com eles e gostam de olhar seus corpos nus. Foram até Moloque, com óleo de azeite e muitos perfumes, e enviaram para longe seus mensageiros, até mesmo ao mundo dos mortos. Cansaram-se de tanto procurar, mas nunca desistiram. O desejo renovou suas forças, de modo que não ficaram exaustos. Vocês temem esses ídolos? Eles os apavoram? Foi por isso que mentiram para mim e se esqueceram de mim e de minhas palavras? Foi por causa do meu longo silêncio que deixaram de me temer? Agora mostrarei a todos essas suas boas obras. Nenhuma delas os ajudará. Vejamos se seus ídolos os salvarão quando clamarem por socorro. Até um sopro de vento é capaz de derrubá-los. Basta alguém respirar sobre eles para que tombem. Mas quem confia em mim, herdará a terra e possuirá meu santo monte. Deus diz: preparem o caminho. Tirem do meio da estrada as rochas e as pedras, para que meu povo passe. O alto e sublime, que vive na eternidade, o santo diz: habito nos lugares altos e santos, e também com os de espírito oprimido e humilde. Dou novo ânimo aos abatidos e coragem aos de coração arrependido, porque não lutarei contra vocês para sempre, nem ficarei eternamente irado. Se o fizesse, todos morreriam. Sim, todos os seres que eu criei. Por causa da cobiça do meu povo, fiquei furioso e os castiguei. Afastei-me deles, mas continuaram a seguir seu caminho obstinado. Tenho visto o que fazem, mas ainda assim irei curá-los. Eu os guiarei. Consolarei os que choram. Porei em seus lábios palavras de louvor. Que eles tenham muita paz, tanto os que estão perto como os que estão longe, diz o Senhor, que os cura. Os perversos, porém, são como um mar agitado, que nunca se aquieta e revolve lama e sujeira sem parar. Para os perversos não há paz, diz o meu Deus.